lição. Você que me disse que era errado viver com lanche nas mãos. E eu, você e você, não somos iguais, nem queremos ser. E eu e você podemos morrer. Você e você, coisas indiferentes pela insônia. Você que estava na outra margem e viu o seu santo pecar. Não me venha com essa gracinha que você acha que fez. Oh, que gracinha de menina levada, castigo por uma semana. E você pediu minha senha do banco pra ver se tinha alguma migalha de pão. E eu que entendo você, não somos iguais e nem queremos ser. Você só e eu posso morrer. Agora é realmente a saideira, que vai ter mais grito rock no armazém, gente. No armazém mais tarde, Leptospirose e The Almighty Devil Dogs. Imperdível, hein, gente? Uhul!